Papango Alto, Papango Alto, identifica a chegada Mari, desça até o 050. Azul 4207, no solo aos 35, livre direita, chame com frequência 121-399. 219, direita, boa. Para o posicionamento do gol 162, o número está no 1. 621 número 2, puxa, 4. 4. Bravo, Tango, Papá, confirma chamar de pouso em Porto Seguro. De pouso. Tirou 441 no pouso. 58, até Orago, corno 648. Ah. Salvador, Chanel 140 com 106 a bordo, turno 21, hora 7 e alterna. Leandro, 4-0-3-3-3-3-2-8-9-5, legal, no 012. No 012, nós vai dar o ponto de espera da, no 0 e lá, 2-8-9-5. O Azul 401, 07, desconsiderado. O gol, 1-6-2-1, autorizado, puxa, para o pronto táxi. Vá para o táxi, gol, 1-6-2-1. O Azul 407, táxi lento, o portão previsto, 01. Vai, taxi lento, 4307. Os comandos é táxi lento, mantendo o ponto, mantendo antes da Juliette, aeronave no zero, não está iniciando o push no momento. Estabilizado, 35403. 35403, completa com a torre, 1895, com pouso. 1895, legal. Torre Salvador. Bom dia, 35403, estamos atendendo essa. 35403, só a marca 2PR, o transbordo baixado travado. Contra a externa, baixado travado. 35403, autorizado pouso. A pista 10, vento 140 graus, 099. Passou externo, baixado travado, autorizado pouso no 0, 35403. Corre, Salvador, Chanel 1, 140, pode ser 1-0, pronto. Chanel 1, 140, mantém posição devido à aeronave até da trip na final. Vamos agora, vai aguardar o seu. Xanami Rano 40, confirme? Vai aguardar a autorização para alinhar e manter. Está mantendo um ponto de espera de funcionar. Sim, achei que teve um erro na transmissão aqui, Xanami Rano 40. Mantenha pistola já. Vai olhar, imagina a pista 1-0-0. Obrigado, decola 7 com o direito, após direto com a nota, plano Yankee, controle 1-9-35, acionando 5546. Os 4-2, líder direita, frequência 1-21-9. Aqui na Delta tem um carro da Infraero 3-04. Vai chamar o Saulo 29. Então. Sem inscrito. Apatando Juliette Bravo Delta. 65 milhas no Nordeste de Salvador. Serviço radar terminado. Mantenha o nível 090 e chame o controle Aracaju 203. Autonomia? Adicionamento táxi 1895, o que está dando? 403, livrou na pista. 403, táxi Alfa, Juliette 43. 099. Precisa olhar e decolar o Xanã 6140. Fala que tem algumas pessoas próximas aqui da retaguarda da aeronave lá na terra da Cidade. Reportou pessoas aí pra agora, é isso? É certo da cerca, lá no final da cerca são duas pessoas, só para me dar um tempo. Ah não, está ciente, só o pessoal da Infraero aí, mas pela distância tá segura. Tá legal, tá joia. Tô táxi com 1621, tá com 1-62, a bordo 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão. Autorizado táxi em Índia, por espera da 1-0-2-8-9-5, legal 1-0-2, economia 2-1. LB táxi em Índia, pode espera a torre 18-9-5, gol, economia 2-1. Índia, portão 01, 1407. 01, 1407. Desça inicialmente para 2.500 pés, ajuste 1.012. Voo 1648. Controle Salvador, Xané 6140. 6140, contato radar 250, sai da PUC. Sai da PUC, Xané 6140. Quando possível, haveria possibilidade de voar Jamo? Autorizado Jamo. Jamo, agradece, Xané 6140. Autorizado, puxa, Cortax. Da posição Coral, serviço estava terminado, manteu uma centena e chama o controle Léo 1201. Papatago, isque, Sierra Tango, precisa. Tráfico Índico, fumando até GL em Valência. Salvador, Salvador, autorizado no meu pés da coluna 7, com a direita, corredor Axé, controle 19, decimal 35, aciona 0112, tráfico Índico. Salvador, Bravo, Tango, Papá, 120.1. 3 na base, acionamento táxi, 2.1895, tráfico Índico. Na prova da rotatória, descendo para 2.500 pés, é o controle da TV. Barro, meu, meu foco está de linha, confirma a intenção do voo. Luiz, bravo, que lente. O Fox M Salvador, Salvador autorizado, 500 pés, da coluna 7, curva à direita, prossegue litoral sul, controle 119, decimal 35, 0150. Voo 1621, decolado de 48, chama controle, frequência 119.35. Controle, frequência 119.35, voo 1621, boa. Gente, acionamento táxi 2895, meu Fox 1. 1621, cruza 1300, perfil da Dael Leda Brito, solicita coordenação com centro direto Brito. O gol no 621, contato radar 360, autorizado Leda. Autorizado Leda, gol no 621. Recepção ao localizador, África Pacoalva. Completa com a torre 1895, bom pouso. Obrigado, 1895. Via Índia, fonte para dono 02, 895, negão no 012. Índia, ponte espera 1895 no 012, só corrigido, POD é 042, 42 abaixo. Bom, fui, aliás. Bom, acho que eu tava off, continua a aproximação, a ponte tem de pouso baixo, travado. Tá bom, vou voltar na baixada de travado. Hoje falo com o teu POD do 642, 042. Não confiei, podia repetir por gentileza. 042 graus. Golf com trem baixo chegando. Flash, Capitão do Alfa, autorizado pouso pista no 0, vento 1, 30 graus, 089. Tango Alfa, seguinte. Oi, Salvador, bom dia, voo no 648, próxima ponte espera pronto. Voo no 648, mantenha a posição. Manterá o ponte espera 648. Chaneme 1140, Recife, 2545, alterna 13365. 2545, 3365. Grato, bom dia, Chaneme 1140. Bom dia. Usado táxi é papá, reporte para ingresso na pista 7. Isso é o Tango, informe se é transporte em firme. Primeira nave chamou a torre. Autorizado táxi. Reporte para ingresso. O Bravo Kilo Índio. Whisky Serra Tango, autorizado, ingresso na pista no 7, reporte quando pronto. Autorizado táxi, até a taxiway Papá, o Romeo Fox Lima. Solo 5-4, livre Delta. Correção, livre na Delta, então acho que é Tango Alfa. Ciente, ela vai dar passagem, senhor. Gol 648, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, 648. Negativo, mantenha. Esqueci a Tango, quando pronto, autorizado decolar, pista 1-7, vento 130 graus, 089. Então, Alfa, tá na escuta? 1648, autorizado, decolagem, pista 1, pista 1-0, vento 130 graus, 099. Vai, já tá no 0-64-S. Afirma. Jet CV Alfa, reporta antes do Jet, eu acho que tá no Alfa. Só vou confirmar a disponibilidade para 3. 621, chama Recife 1251, 3395, bom voo. Pra 3 noitadas, 4-4-5, ok? Ok, táxi então. Ok, sim, táxi é via Juliette, parte 1, Lima, Mike, a porta na Quebec, pra cruzamento 17, e táxi a parte 1. Ok, Juliette, pelo pátio 1, Lima, Quebec. Lima, Mike, a porta na Quebec. Salvador, bom dia. É o gol 1094, autorização Fortaleza, informação Oscar. 1094, Fortaleza, 370, autorizado. Via Lampes Luno 9, Bangu, Cuco, após direto. Controle 1 no 9.35, aciona 5575. Mano, decola no 0, curva esquerda, sai da Momo, transição Frote. Tango, aguardando direto de China. Água, Luiz, Tango. 0, via Upper Zuluno, 9, Bango, DCC, Nabucco. E a gente segue conforme o plano. 1935, controle, reforma 1-0 na MOM, transição Frot. 5-3-7-5 no transporte, gol 1-0-9-4. Confirma apenas o transporte 5-5-7-5 e porta push, 1-0-9-4. Perdão, 5575, suportar a polícia. Direção 140. Árvore livre de restrições, Luiz Serratão. Controle, gol 1648. Controle de Salvador Cordial, bom dia. Papá Romeu, Romeu, Fox Trot Lima. Configurar a nave? Papá, Romeu, Romeu, Fox Trot Lima, decolou na sua escuta, foi para a primeira curva à direita, passando vertical do farol de Itapuã. Romeu, Fox Trot Lima, 500 pés, litoral, confirma o destino? Itaparica. Sente, Romeu, Fox Lima, reporta no farol da Barra. 50 na farol da Barra, Fox Trot Lima. Whisky, Serra Tango, direto Árvore. Direto Árvore, Serra Tango. Eco Zulu November na prova rotatória, descendo agora para 1.500 pés, ajuste 1012. O gol no 648 está na escuta do controle? Positivo, já fiz várias chamadas. Gente, foi entrecortado então. Contato radar agora do gol no 648, a saída PUCA 370. PUCA, atenção, 370, gol 648. Golfa, repórter Quebec. Autorizado decolar, pista 1-7, vento no 40 graus, 09 nós. Bravo, que lende. Mantenha a posição, Aston Golf. Diz que Serra Tango confia pro ideal. Um minuto, Serra Tango. confirme a proa ideal para o destino. O filo índio decolado às 1400, chame o controle 119.35. Espere o controle 119.35, bravo filo índio. 5 no corte de frequência. Gente, direto destino Whisky Serra Tango, confirma o chamado de pouso. Direto destino Whisky Serra Tango, está estimando o pouso aos 1420. Gente, copiado, 1420. Origon 648. Prossiga. Posso coordenar para o direto Maceió? Chama Recife agora 12545, alterna 13365 e coordene diretamente com o mesmo. 2545, boa. Controle, boa tarde, Papatango Bravo Kilo Índia, decolou na Cisco. Bravo Kilo Índia, no meu pé, corredor Xerra, porta fora da barra. Apenas confirmando o destino. É o destino, é Salvador, mas vamos até lá. Gente, reporta no canal da barra. Zona 90 do visual com 7. Para ingresso no circuito, torre 1895. Logo 1094, posição 04, pushback acionamento. 094, autorizado push, report taxi. Autorizado, reportada base, 1094. Autorizado final da 17, aposta terceira milha. De frequência livre, Romeu Foxtrot Lima, coordenação com o pessoal em Taparica. Controle Salvador, Whisky Serra Tango. Prossiga, Whisky Serra Tango. Serra Tango solicita a modificação da presente, seguindo o nível 125. Plano modificado, 1405, suba e mantenha o nível 125. 125, Serra Tango. Terceira novembro da 97. Confirme 3 pulsos baixado travado dentro do novembro. Charlie, autorizado pouso, pista 17. Vento 17, 0 graus com 8 nós. Pouso autorizado, Novembro. Zulu November, no solo 07, fantástico, prossegue. Confirmo? Gente, livre direito, é Zulu November. Tango Whisky, Serra Tango, chama Recife, 251-3395. 251-3395. 95 3395 5 negão no 0 no 2. Ok, liberdade via Índia, ponto de espera 118.95, confirmando 159 agora. 159, direto. Salvador, bom dia, Luna 094, ponto de espera Luna 0. Luna 094, cruzado, ele ainda pela pista na 0, vento 140 graus, 089. chame 1935, boa. 1935, obrigado, boa tarde. 340, depois o Luno 0. Cola pista no 0, curva direita, 0 da Euleda. Grid, controle 19935, aciona 5002. Tô na subida, Momo. Luno 094, contato radar, 370, sai da Momo. Gol, 1914, 370. 4207. Luno 864 na escuta do controle. Luno 864. Luno 864, identifica a chegada, Mari, dá presente o voo TAP. Sente na prova de TAP, está autorizada a descer até o 50, Luno 864. Luno 791, identifica a chegada bom, desça até o 0620. Mantenha a chegada bom, aguardando o ILS Whisky, o controle está ciente da solicitação. Luno 864, desce para 13 mil pés, ajustando a 012, livre da restrição de altitude em TAP. Na 791, 4000 pés, ajuste 1012. Gente, a 500 pés, via litoral, reporta no final da barra, com o meu foco te levar. Então, 3198 identifica a chegada Mari, DCT-50. Aguarda a coordenação, onde vem? Autorizado, puxa, contato. O 595 tá vendo aqui no sistema, tem um plano, tem um cogênio, tem uma DLA, foi feito no DLA para os 15. Então seu plano possivelmente deve estar chegando daqui a 12 minutos lá no sistema, ok? Gol na 791, confirma a velocidade. Velocidade. Gente, para sequenciamento, mantenha. Gol na 094, Recife, 2545, alternando 3365. Aprox, você tá mantendo? Falta desvio agora e tá. Gente, caso necessite de desvios, informe anteriormente ao controle. O trip 5220 tá descendo com 240 nós. Afirma. Enter. Uno 864, 2000 pés, sem restrição, ajuste na 012 e calibre LS, reporta estabilizada. Ajuste na 012, calibre LS, estabilizada, Center. O meu ponto flash 1510 Litoral, reportam através de Pituaçu. Gente, mantenha 250. Gol 1162 identifica a chegada Mari. Desça e mantém o nível 080, redução para 250 nós. Negativo. Gol 1791 na Pass Pelou, Serra Vitor 366. Gol 3198 indicada. 2509. Redução para 220, segue como número 3 na aproximação, então 3198. Gol 791. Desça para 2510, ajuste 1012. 2500, Golo 791 e a indicada? Sente, mantenha para sequenciamento, segue com o número 2. Então 3198 até 4010, ajuste 1012, 3198. 0102 para 3198. Trip 5220 até o 050. Para 50, trip 5220. Nós em um a bordo. Estamos com 4 horas de autonomia. Campinas, qual é o passo de 4207? Seu B. 91. Taxi Índia, ponte para todos, 895, negão no 012, 4207. 1895. Bom dia, Chanel 6255, identifica a chegada a Mari. Desça e mantém inicialmente 090, redução para 250 nós, é o número 5 na aproximação. O transformador está 3198, pode considerar em vertical em etapa? Está livre, então 3198, agora sobre vetor, esquerda por 120. Tem como limite o localizador, 3198, descendo sem restrição para 4000 pés. Esquerda pela 020, 20 ao longo, dentro de 4 mil pés, está 3198. Trip 5220, 220 mais. 220 nós, trip 220. O gol 1791, da presente redução para 1970 mais, vai seguir tráfego da companhia. Esquece, o meu 864. Completa com a torre 18, 95, bom pouso, gol 1864. 1865, bom. Lima Hotel Juliet, I didn't clear on arrival, descend set level 080. 130 graus, 8 a mais. Novo salvador, boa, boa noite, 64 na final. Boa noite, 64, continue a aproximação, informarei pista livre, vem para a centena, 8 a mais. O 791 autorizado, o ILS Whisky, reporta estabilizado. 1162, reautorizado descida para o 0620. São Oscar, no 05, autorização Galeão nível 340. 3191, Galeão 340, autorizado. VP Zulu no 0, decola pista no 0, curva direita, saída da Euler da Bridge, controle 119, decimal 35, aciona 5012. Hoje no 5012, afim. Autorizado nível 340 para o Galeão, VP Zulu 10, decola da 10 com curva direita, da Euler da Bridge, controle Salvador 11935, transponder 5012, da 3191. Tá correto, aponta pro 3191. Contará pronto, da 3191. 012, só 1098. Caso negativo, pouso na 35, pouso parado, cancela 35. Fica a seu critério, eu aguardo o Boeing da Gol passar ou então saio para 35 e após taquecer até a MTA aí. Vamos aguardar o Boeing da Gol aqui, vamos reduzir, nós saímos na retaguarda do mesmo. Tranquilo então, reporte no solo controlado da Bata, né? Então 70.8. Da Bata não, perdão, do Bate 5. Reportará solo controlado da BTA, meu foco vai Lima. Boa noite, 64, um helicóptero, um esquilo à sua direita, no litoral não interfere com a sua aproximação. Vento 120 com 8 pontos autorizados, pista 10. Já começo livre de pouso na 10, boa noite, 64. 98, redução para 1709. 1709, só fiz 1098. O trip 5220 está sob vetor. Agora, curva esquerda na proa 30, tem como limite localizador. Esquerda 30, loca limite, trip 5220. Essa proa reduzida para 1709, segue com o número 4 na aproximação, trip 5220. Reduzindo. Decolou o 4307, bom dia. Então, 3198, início de redução para aproximação, vai seguir tráfego da Gol agora, a 5 milhas à sua frente, com 150 de ground. Redução para aproximação, 3198. Celeste Duna. Bloco. 1791 estabilizou? Torre 1895. 5220, redução 1709. Tá reduzindo. Nicolão Azul 4207. Azul 4207, contato radar 340, saída da EL. Da EL, 34. Dan 3198-2010, o ajuste no 012, está a porta ILS. 2010 no 012, só 3198. Trip 5220, 3010, nessa tua intercepta localizador, ajuste 1012. Beijo, 1012. 2 minutos, ok? Eu confirmei com o central do plano de voo, foi isso. Foi feito um DLA para os 15 e só chega a 30 minutos antes. Estou no 791, bom dia. Bom dia, no 791, reporte quando baixado e travado, vento 140 graus, 79. Já estamos, pessoal. Baixou e travou? Afirmo. Sente, pouso autorizado, pista 90, vento 140 graus, 79. Não, autorizado, pouso na 10, boa noite, 790. Chanel 62, redução 200 mais. 200, China vai 201. Porto Seguro 200, decola pista no zero, curva direita. Saída da Euleda, após direto Porto Seguro. Controle 119, decimal 35, acena 5022. Sobe lá, eu acho que tá se repetindo sobre uma modulação. Chama a frequência 121, decimal 1. Solo, pode chamar a torre porque a sua transição está em inicialista. No peso, ajuste Mi 12. 075, descendo para 2000, intercepta o 1162. Chama Mi 12553, sem restrição, ajuste Mi 12. GLS Trip 220. Copio 1255. Desculpa, senhora, negativo. Está nivelado no 070, China vai 2%. Desça para 3000 sem restrição, ajuste no 012. 3000 no 012, obrigado, na 2%. Completa direita para o 040, aguardando o último vetor para o log. Direita 040, aguardando, China vai 2%. Trip 5220, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. É, Leda, após direto, Porto Seguro. Controle 119, decimal 35, acena 5022, 5595. A porta estabilizada. Livre X-Ray, sobre a, e reportará estabilizado com 1162. Azul 4207, azul 4207, Recife, 251-3395, bom voo. 251-3395, bom. Porta 04, com 864. Juliette 04, obrigado. 695, taxia via Índia, ponte espera dono 02, 8895, então 0012. 10, taxia 198. Sete localizador. Proa 55, portará estabilizado, chama 2-5. O gol 1-1-62 estabilizado, next ray. Torre 18-95, bom pouso. 9-5, boa tarde. Lima Hotel Juliet, distance 4000 feet, clear 81012. Chanel 6255, completa direita proa 70, descendo para 2010, ajustando 0-1-2, está livre LS. 2 pés, 070, 0-0-2, reportagem estabilizada, chegada 2-5.